núcleo da fé cristã está a experiência da universalidade do amor salvífico de Deus. Todo ser humano, independentemente de qualquer critério de diferenciação, em Cristo Jesus, é filho ou filha do mesmo Pai Celestial, que nos irmana e iguala em dignidade. Depois de séculos de dominação europeia, de atroz escravidão dos povos indígenas, muitos deles completamente exterminados, Nossa Senhora de Guadalupe é denúncia profética contra tais violências e graves deturpações culturais. Revela para toda a humanidade a beleza preciosa e a dignidade da cultura asteca, juntamente com todas as outras tradições indígenas. Iniciada no México, a bela e contagiante devoção a Nossa Senhora de Guadalupe se destaca entre as diversas formas de veneração a Maria, Mãe de Jesus. Atualmente, essa invocação mariana, fortemente enculturada na rica tradição indígena, está presente na devoção popular em todo o continente latino-americano. Tudo começa no dia 9 de dezembro de 1531, quando Nossa Senhora aparece para um jovem recém-convertido à fé cristã, Juan Diego, indígena da tribo asteca Nahua. Juan era mais um a viver sob o peso de uma situação de extrema desumanidade pela opressão e exclusão social naquele contexto mexicano. Esta lhe aparece quando este estava a caminho para mais um dia de catequese. Ao perguntar à radiante senhora quem era ela, recebe como resposta que é a mãe de Jesus, o Filho de Deus. Ainda sem compreender o alcance e o significado dessa inusitada experiência de fé, o jovem asteca recebe a missão de dirigir-se ao bispo local e transmitir-lhe um recado. A mãe de Jesus solicita que se construa, no local da aparição, um santuário para a honra e glória de Deus. Ao ouvir a narrativa do jovem, o religioso, bastante cético a princípio e por prudência, exige alguma prova da autenticidade desse pedido. 3 dias depois, em 12 de dezembro, quando Juan Diego buscava às pressas um sacerdote para ungir um tio muito doente, acontece-lhe nova aparição da Virgem Maria. Esta tranquiliza o rapaz, dizendo-lhe que não temesse aquela doença, nem qualquer outro dissabor ou aflição, pois ela estava a seu lado, como mãe dadivosa que o escolheu e tomou aos seus cuidados. Quanto à doença do tio, garantiu-lhe que ele já estava curado. Então a senhora lhe indaga a respeito da missão que lhe confiara. E Juan Diego fala da condição posta pelo bispo para acolher o pedido. Apesar de estarem em rigoroso inverno, a mãe de Jesus faz brotar lindas flores na colina semiárida de Tepeyac, onde se encontravam. Ela pede que o jovem olhe algumas delas, as enrole em seu manto e as entregue ao bispo. Quando chegou diante do bispo, estando presente várias pessoas, para a surpresa e admiração de todos, ao abrir o seu pobre manto para fazer a entrega das flores, revela-se estampada nele uma linda imagem da Virgem, vestida com os trajes típicos do povo Nahua e tendo ela mesma a cor morena dos indígenas. Segundo testemunhas, após essa experiência, o bispo dirigiu-se à capela e, aos prantos, pediu perdão à Nossa Senhora por sua incredulidade, assumindo o compromisso de construir o santuário. O manto de Juan Diego, feito com um tecido manufaturado a partir de fibras de agave, planta típica da região, que geralmente não dura mais que 20 anos, curiosamente existe até nossos dias. Quase 500 anos depois, sem qualquer sinal de deterioração. Em 1929, com os recursos tecnológicos disponíveis, ao ampliar o rosto da imagem estampada no manto, descobriu-se que, nos olhos da Virgem, pode-se ver, em cada uma de suas pupilas, a cena vivida naquele dia especial de 12 de dezembro de 1531. O bispo e um grupo de pessoas recebendo o manto com as flores das mãos de Juan Diego. Desde 1737, a Virgem Maria é reverenciada como padroeira da cidade do México, com o título de Nossa Senhora de Guadalupe. 17 anos depois, o Papa Bento XIV oficializa esse título mariano com festa litúrgica fixada em 12 de dezembro e proclama Nossa Senhora de Guadalupe padroeira de todo o México. Em 1945, o Papa Pio XII a declara padroeira da América Latina. Juan Diego foi canonizado pelo Papa João Paulo II em 2002. Ó Virgem de Guadalupe, perfeita discípula de Jesus, toda de Deus e tão humana, tu és a nossa Mãe Celestial, solícita e compassiva. Por isso, confiantes em Deus, nós te suplicamos. Estende sobre nós o teu manto sagrado de proteção e cura as nossas fraquezas e tristezas. Ó Mãe da América Latina, ajuda-nos a superar toda forma de discriminação, exclusão e escravidão. Não deixes que a violência, a injustiça, o desemprego, as doenças levem nossos povos a desistir de lutar pela globalização da misericórdia e da justiça e de construir a cultura da paz, verdadeiro santuário para a honra e glória de Deus, o Pai de todos nós. Amém.